amor. Eu nunca amei assim. Lhe dei tudo de mim. Bora dançar, vamos lá! Escravo fui do seu olhar. Príncipe Negro. Zombou do meu amor e a seus pés eu implorei. Saudade. Fica comigo, meu amor. Bora, Balajão! Pra mim o mundo se acabou. Ela foi rebelde. Pernambuco é tradição aqui no Palácio dos Bares. Bingo dos Babais. E esse ano tem o nosso Príncipe Negro Retrô. E mais aparelhagem Luxon Saudade. A gente vai agradecendo a aparelhagem Luxon. Meu parceiro Dedeco Souza. Também meu parceiro DJ Magno, DJ Neto. A frente da aparelhagem Luxon. Valeu, galera! Da empresa Luxon! Maestro DJ Rebelde. Ela foi embora e jamais voltou. Eu nunca amei assim. Eu nunca amei assim. Nem eu. Lhe dei tudo de mim. Escravo fui do seu olhar. Bora dançar, Balajão! Mesmo assim. Vamos fazer o que não deu pra fazer ontem. Lá na Via Show! Bora começar! Eu implorei. Tudo comigo, meu amor. Príncipe Negro! Você foi um sonho bom. É quando sonha. A gente se amou do princípio até o fim. Quando teu sonho é pro rebelde. Eu beijei você. Eu lhe abracei. Você suspirou. Parceiro Bimba. E o Boto Vesteiro com a gente abraçando o rebelde. Letícia de Jesus aqui. Tudo se esvaiu. Bora, boquinha! Quando eu acordei e não lhe encontrei. Eu então fiquei. A saudade. Robigol. Você chegou. Pela que a gente. Fica à vontade no retrô, hein, Pelé? Assim. Bora, Robigol! Eu preciso de você, amor. Pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte pro pavor. Negro Retrô, uma viagem do tempo. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou. Júnior Sopitel, aqui ao lado, meu parceiro Tiagão, saudade é Tiago. Quando eu todo mundo recordando, fica à vontade, hein? E não lhe encontrei. É o Retrô no Balajão! E o maestro só na saudade. A saudade de você chegou. O maestro da saudade. Não consigo mais me ver assim. Eu preciso de você, amor. Pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. As minhas da barbearia Lopalota com a gente. Quero ter você. Fica à vontade. Volte pro papai. A vida não tinha sentido algum para se viver. Príncipe Negro. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. E a vida? Que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com... Igreja Amiga Rai Estrela já na área. Fica à vontade, Rai. Anjo bom que apareceu. Grande amigo Abel. Ao lado do seu grande amor. E a chapilhona com a gente, Abel. Fica à vontade. Mas eu fico mesmo feliz hoje de receber uma pessoa muito bacana, muito especial. E faz parte da minha vida, da minha trajetória. E hoje se disponibilizou da sua casa e veio aqui no Palácio dos Vales hoje. Meu grande amigo Jabuti, rapaz! Alô, Jabuti! Ele, a dona Andréia, também com a gente, a Elma, toda a família, muito obrigado, Jabuti! Muito obrigado mesmo pela sua força de vontade de estar aqui comigo hoje no Palácio dos Vales. E um feliz dia dos papás pra você e pra todos os papás do Palácio! Grande amigo Carlos Costa. Minha Esse é meu irmão, mano. Meu irmão Carlos Costa. E a dona Maracunha também com a gente. Feliz dia pros papais pra você, Carlos Costa. Homem guerreiro. Homem batalhador. Homem da frente. Mas eu faço questão de ficar. Recebemos abraço do carinho do seu maestro, do seu irmão rebelde. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom. Amores e Granitos Fênix. Organização Carlos Costa e Maracunha. Anjo bom que apareceu na minha vida. Arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Dona Maracunha, obrigado pela sua presença também, dona Maracunha. Junto com meu irmão Carlos Costa na área. Obrigado! Paulinho Bala, Jaime e a Cristina. Minha ausência na missa. Ali é lá da cremação. Se eu tivesse pelo menos mudado. Galera da cremação em peso. E aí tu até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora, outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Grande amigo Boquinha e toda a sua família com a gente. Fala, Boquinha! Bora, careca! Tamo junto! Alô, Gilson! Se essa porra parei fosse de manhã. Parceiro Gilson, lá do Gilson Lanche. O melhor lanche do Jurunas. Tá na área! Eu também não fui me divertir. Bora, Gilson Lanche! Fique à vontade. Outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar. Grande amigo Baré Mania. Tá aqui com a gente hoje, tá em São Paulo. Alô, Baré! Feliz dia dos papais pra você, Baré. Toda a sua família. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Negro Retrô, meu irmão. Saudade é Balagem Retrô na área. Toda vez que penso que você já me esqueceu, eu me lembro que fui eu seu antigo e grande amor. Verônica, a nossa aeromoça do Príncipe Negro Retrô. De alegria então sorri. Aí, Verô. Pois não esquece. Feliz dia dos papais pra você também, Verô. Meu amor. Você que é mamãe e papai. Afinal de contas, mamães que são papai e mamãe ao mesmo tempo também. Feliz dia dos papais pra você, mamães. E eu começo a dedilhar. Bora, Mário! Inspiração. O Mário do Comércio e a sua Morena Flor. Esta canção. Sei que você vai lembrar e quem sabe até chorar. Chora só de emoção. Ainda me lembro que você me adorava e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Grande amiga Megalage também ao lado do seu grande amor, o Jordão na área. É Megalage. Tá no Retrô! Tá no Retrô! Ainda me lembro que você e a noite me beijava até antes. Grande amigo Rodrigo e o Maurinho com a gente, hein? Eu era louco. Tá no palácio, fica à vontade, hein? Você e não sabia. Bora, meu! Que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você me adorava e a noite me beijava. Mais uma! Sonhei com você, pensando um dia te ver. Bora lá, Chico! Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. Príncipe Negro! A minha paixão é grande demais, pode ver. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Bora, Capu! Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa foi em vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Oh, oh. Meu parceiro Gabiru, lá do Pado Gabiru com a gente. Já no Retrô, alô Gabiru. Fica à vontade, alô Naná. Amigo Edson Cabeludo. Fica à vontade. Sonhei com você, pensando um dia te ver. Naquele lugar onde te conheci a primeira vez. A minha paixão. Atenção, o Gão Varejeiro, dá um cheiro, Gão. É demais, pode ver. Atenção, o Gão. No dia seguinte, de toda maneira, quero você. Depois que apareceu aquele outro rapaz, mas minha tentativa foi vão, vão. A minha loucura por você é demais, mas como tá doendo o meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Depois que apareceu. A onda agora é retrô. Minha vida, você é tudo que eu quero. Amigo Chamarinho e o João com a gente. Vida, obrigado! Eu te adoro, eu te venero. Como é que tu tá? Fala pra mim. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado A emoção que me alucina outra vez. Grande amiga Joelma. Outra vez. Aí das coleguinhas, hein, Joelma? Noites e noites eu sonhei com você. Já no retrô. Te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Bora, Carlos Gosto! Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Mármores e granitos Fênix. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez. Alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas. Grande amigo Zé Maria e toda a família Pantanal com a gente. Obrigado, Nenê, pelo presente. Os nossos cachabás, obrigado pelo carinho, Nenê. Tamo junto. A onda é Príncipe Negro Retrô, meu irmão. Vem de bora, vem, vem. Vem. Me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Parceiro Coquinho. Vem. Alô, Coquinho! Me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu. Dona Valéria, com a gente! E que nada existe. Ela é o seu grande amor, Dona Valéria! Diga. Já tá subindo o camarote. Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. E a galera vai dançando! Faça. Eita palácio! Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer, que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Nesse calor, morrer. Vou te contar. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor. Tem que ser um gabiru, não chega, gabiru. Se me sufoque de amor, amor, amor, amor, amor. Me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor. Me beije, me sufoque de amor, amor. Grande amigo Pereba. Alô, Beto Serrão. Tamo junto, garoto. Grande amigo Zé Maria, velha guarda aí da equipe Pantanal, junto com o seu maninho, Nenê, e dos Cachabaixa na área. Fica a vantagem! Passa dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Lindo pra gente, Nenê. Agora tá suado, né, mano? Me entregar corpo e pode? Alma, nos seus braços eu quero morrer. Morrer. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor. Obrigado, Nenê, pelo prestígio. Me beije, me sufoque de amor, amor, amor, amor, amor. A onda agora é retrô. É pra não parar de dançar. É o retrô no dia dos papas do Palácio. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. Chamar a atenção aí na direção da festa. Ligar o ventilador aqui ao lado direito do Rebelde, senão. Minha amiga. Hoje o Rebelde perde 10 quilos. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Meu parceiro Gão. E vai sumir, o Gão vai sumir. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Olha o Boquinha. Bora, Boquinha. Ele toda a sua cúpula com a gente no palácio. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está. Parceiro Careca e o Robin Gol. Junto com o Boquinha. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. E meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. DJ Rebelde. Que a gente se encontrou. Não aconteceu. Simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber. Mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperar. Eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama. Grande amiga Bel, a Luana e a Sara. Aqui ao lado da coroa. Obrigado, fica à vontade. Só não vai. Só não vai jogar gelo no comando. Você nasceu pra mim, eu pra você. Pode chegar, gente. Vem aqui com a gente. Mande seu abraço, mande seu alô. Mas não jogue gelo no comando, pelo amor de Deus. Alô, Sueli. O Joma. E aí, Naldo? Tudo certo, Naldo? Vamos pra cima! Você sem querer. Bora, Naná! Por mim esperava. E eu sem saber. Olha esse casal considerado também com a gente. Procurar. Seu Oswaldo e a Dona Júlia. Um já no Salão do Palácio. O que vai acontecer? Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama pra valer. Grande amigo Mário do Comércio. Nosso junto com meu parceiro César Gagem. Alô, César! Você nasceu pra mim, eu pra você. Você nasceu pra mim. A onda agora é retrô. O amor que eu tinha na vida eu te dei. Quanta música linda, moleque. E até meu modo de vida eu modifiquei. E recebi de você uma Deus tão cristão. George na área, hein, George? Mas acontece que um outro... Junto com o Carlos Costa e a Baracunha. Mármores e Granitos Fênix. Organização Carlos Costa e Maracunha. O Andres, o Andrichu, Zé Maria e toda a diretoria aí da família Pantanal com a gente. Valeu, Zé Maria, obrigado. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Amanhã, segunda-feira, tem o nosso Retrô lá na Via Show. A caminhada de sucesso, o roteiro de sucesso do Retrô. Quarta-feira, Caribe Show, junto com o Cineal Digital. E recebi de você um adeus. Quarta-feira, véspera do feriado, lá no Caribe. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Quinta-feira! Mas é Parque Show, é Benguí. Tem um Retrô no Benguí. Que me respeita e me ama como eu sempre quis. Aí na sexta-feira já começa tudo de novo. E posso até lhe dizer: sexta, butiquim. Mais feliz que não cobrou por um giro, é. Minha vida se modificou. É verdade. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu te dei, eu juro não vou esquecer. Pra cima, garoto! Na lembrança guardarei, com saudades de você. Empresário Rato na área! Aquele beijo que eu te dei. Bora, Rato! Eu juro não vou esquecer. Em companhia do meu parceiro Gabiru. Na lembrança guardarei, com saudades de você. Olha, gente, toda terça! Minha linda sereia, eu te espero lá no Pureza, olhando as ondas do mar. Balando em Pureza, hoje ele tá no Palácio da Pureza. Ele é a Tia Tereza. Espero aqui na areia. Alô, Pureza! Toda terça-feira tem o Maestro Rebelde lá no Pureza, lá do outro lado. Dei Rebelde, o maestro da saudade. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Na lembrança guardarei. Grande amigo Abel. A Luana, minha linda, e a Sara. Eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar. Olha, saudade é balajão. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai mudar. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Como lembrança, me dê um sorriso pra mim. Grande amiga Janete, o Racada, o Orlando, junto com a Bimba com a gente. Já no Redro. Os momentos de felicidade. O amor. O amor é forte, vence barreiras. A Érica, ela. Saudade. A Raquel. lá da barbearia. Veja a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Lá Pelota! Sempre. Zé Marinho e João! Estão no Retrô, obrigado! Quando eu partir, não quero ver você chorar. O nosso amor, que é tão grande, nada vai... Meu irmãozinho, Carlos gosta da gente. Levo você no meu pensamento e o desejo de logo voltar. Avante, Fênix. Com lembrança me dê um sorriso pra acompanhar. Tá chegando os nossos BDI do Carlos Costa. Cidade. Tá chegando. O amor é. Vai ser só no bolachão, tô sabendo, hein, Carlos? Irás superar a saudade. Nem vejo a hora de estar novamente de regresso aos braços seus. Voltarei. Cristiano Pedrinho e o Robson com a gente. Estão no Retrô, obrigado! Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Bora dançar, balanço! Voltarei para sempre, jamais direi adeus. Tão bem, como um passarinho. Vem me dar carinho, quero te amar. E dá doce! Doce, né? Escuta o que eu te falo. Jabuti! Tem que ficar do lado dos carinhos meus. Vem com a gente, vem! Então vem, como um passarinho. Vem me dar carinho, quero te amar. Doce mel, escuta o que eu te falo. Pelo carinho, meu grande amigo Boquinha, companhia do Careca e meu parceiro Pelé na área do Giguido, hoje conhecido no nosso Retrô, aqui no Palácio, fica à vontade! Vem dizer pra mim, quero te escutar. E a voz? Sua voz macia, a voz do maestro, doce como um lar. E o sorriso? O sorriso lindo. Para me dizer que meu coração vem pro versão dos Balágio até 5 da manhã. Vem também como um passarinho. Vem me dar carinho. Quero te amar, meu bem. Deixa eu te ver. E aí, mulher? Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Porque atenção, pureza. Dá um chega de adereza, ela tá perdida aqui no palácio. Aí, Lemo! Parceiro Jonathan, aí da JLG, está no Retrô. Valeu, Jonathan! Dali, Príncipe Negro Retrô! É Balagio! Porque tenho algo especial pra lhe dar, tesouro de amor e me vai... Fala, Birubiru, cadê a coxinha, Birubiru? Príncipe Negro. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Vem de bola pro palácio. Vou te levar naquele canto que fica nos rios. Te dar mil beijos, mil abraços. Te fazer. Bora, Thiaguinho! Acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar no você jamais sonhou, onde a chuva, o canto e as flores. Tá bem com a gente hoje no Retrô, meu parceiro Hildo lá do Rubi. Nós vamos. Fica à vontade, Hildo. Hoje à noite eu quero me perder, de amar você, de amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu quero. Quero ter você comigo sempre. E saiba. Bora, Bureja, Tia Tereza tá aqui. Não vou mais deixar você longe. Não passando DJ Boto Pesteiro na área. Bora, Boto. Quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer. É vela. A igreja minha, a Bia, também chegando com a gente. Fica à vontade, hein? Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou, onde a chuva, o canto e as flores tem mais amor. Desse mundo nós vamos esquecer. Hoje à noite eu quero me deter. Eu pensei que o meu quarto tava quente, mano, você, mas aqui no palácio. E amar você, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu quero. Quero ter você comigo sempre. E saiba, saiba que daqui pra frente Príncipe Negro. Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você, é muito mais que amor. Paixão, desejo, loucura, heterogênea mistura, mistura que deu certo. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, meu luar do sertão. Eu nasci pra te amar. Parceiro, bota o vencedor. Amigo Pimba! Tá no Retrô! Parece cabeludo! Tamo junto aí dos Manos da Saudade! Valeu! Ainda não! Nana Merengueira, ninguém segura essa mulher! Já já vai crescer, tá, mulher? A gente às vezes discute como todo casal normal. Sempre faz as pazes. Não existe casal perfeito. A gente sabe que tem defeitos, defeitos superáveis. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar, nossa equipe Furacão. Também a nossa equipe Sem Miséria, lá de Canudos. Tá com a gente! A solidão não tem mais razão. Hoje eu sei. Parceiro Blade. É de desculpa, hoje com a gente. Valeu, Blade. Pois te encontrei. Não vou. Amigo, muito carinho. Soares, a minha esposa Marina. Não penso. Digi Rex. Aqui com a gente, é Marina. Digi Rex. Direct. Aí na Marina, direct. Alô, Soares. Aí o Soares. Soares, velha guarda, vai aparecer. Meu olhar distante, sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca. Obrigado, Bel, que Deus te conduza até a sua casa, junto com a sua família. Outra vez te amar. Obrigado! Eu tentei em vão. Olha, Henrique! Acostumar. Os irmãos, coragem na área. Viver sem você, já vi que não dá. Aí, Zé Maria. Me ama, me ama. Família Pantanal. Me engana. Olha, Zé Maria, tamo junto. Você rosca meus braços. Sou maninho, neném. Me mata de amor. Me ama, me ama. Os nossos caixa baixa na cana. Obrigado, neném. Se enrosque em meus braços, me mata de amor. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem o que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama, finge até me engana. Se enrosca em meus braços, me mata de amor. Preparem-se para viver uma emoção em dose dupla. Está chegando o aniversário do Canela Promoções, com a reabertura da casa de shows mais esperada do Guamá. quadra do futevôlei. Ela está de volta. Sábado, dia 31 de agosto, com o show do Príncipe Negro Retrô e Luke Som Saudade, juntos para comemorar o aniversário do Canela Promoções. Até a meia-noite, o ingresso custa 1 quilo de alimento não perecível. Sorteio de vários brindes para a mulherada. Essa ninguém vai perder. Aniversário do Canela Promoções, sábado, dia 31 de agosto, na reabertura da quadra do futevôlei, no Guamá, com o Príncipe Negro Retrô e Luke Sou Saudade. O Canela faz aniversário e quem ganha o presente é você. Você do Guamá não vai perder essa festa! Olha o taqueado! Alô, Palácio! Pra cima, garoto! Segura! Anybody want? Caju we adai, Ashanti adai, Caju we kalmar, Kafe kambouen, Kakonye ikav, Ongou pateyan, Amartinike, Akwadoubeyen, Ongou papouken, Kapote lumye, Kapote misaj, Caju we nambou, Kakreve tout moun, Kakreve tout moun, Caju we tambou, Kachante adai, La porte du sol, mon doudou. Exploité, on va plus chanter. Exploité. Agora eu quero ver só os maestros do caqueado no salão, no palácio. Só quem sabe Brasil caqueado. Exploité. Alô, Rafinha. Exploité. Olha o seu Oswaldo, filma aí, vai. Cancela com a gente, parceiro Armando. Aí a velha guarda, hein, Armando? Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.